ZYX 787. Frequência modulada externa. Sintonia em 105,1 MHz. Canal 286. Emissora da Fundação de Rádio e TV Educativa Atlântico Norte. Castanhal, Pará, Brasil. Na internet acesse www.atlanticofm.com.br. Patrocínio Cultural. Show de preços baixos é na São Paulo.